Bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em ponto comigo, Carlos Bonaparte, e contigo. Comigo, Adriana Pequeno. A nossa antena, não é? Claro. É verdade. Nosso canal 1 está outra vez aqui. Aliás, a nossa 3 em ponto está aqui no canal 1. E antes de mais, algo que nós queremos pedir aos nossos ouvintes, em especial a vossa participação. Vossa participação para o seguinte. Será que gostariam de ter, no grupo Antena Web, um canal onde exibíssemos programas de outrora? Ou seja, uma espécie de RTP Memória, digamos assim, não é? Ou SIC Gold, enfim, destes canais do género, mas em rádio, e a rádio Antena Web, não é? Ou seja, programação desde 2010 até ao presente, como quem diz, neste caso seria a programação mais antiga. Eu sei que é tudo muito recente, aparentemente, mas é que para nós os dias têm, e durante muito tempo tiveram, e verão de voltar a ter, se tudo correr bem, 72 horas, ou seja, cada dia para nós valeu por 3. Não é? Ainda hoje, aliás, cada dia para nós vale por 40, vale por 2. Portanto, temos várias coisas que podemos aqui exibir nesse canal. Os ouvintes veriam com bons olhos ou não? Respondam-nos, digam-nos, mandem os vossos comentários para geral.radioantenaweb@gmail.com. Façam a vossa participação e digam-nos. Gostaríamos muito de saber a vossa opinião. Já viste, Carlos, que hoje é o último programa de março. É verdade. E o primeiro da hora de verão. Pois, exato. Porque nós já estamos na hora de verão, ou seja, agora 3 da tarde é a hora 2, 2 da tarde antigamente, porque agora acho que vai ser muito giro, porque isto assim de repente vai ser, vai, vamos estar a anoitecer às 8 da noite, outra vez. Não deixa de ser engraçado, não? Preocupante, porque isso quer dizer que já vem para aí o calor, mas não deixa ao mesmo tempo de ser interessante. Então é muito curioso, porque daqui a um bocadinho, aliás, também vai ser bom por uma coisa, é que quando eu deitar às 6 da manhã ainda é de noite. Exato. Portanto, temos aqui já, enfim, é bom. E já agora também aos nossos ouvintes. Diz-nos aí, Adriana, como é que os ouvintes podem participar no nosso 3 em ponto? Podem participar através do nosso mail, que por acaso já não dizemos há muito tempo. Quer É dizer, verdade. há uma semana. 3emponto@radioantenaweb.info. Também podem participar ainda na nossa página no Facebook, deixem lá alguma mensagem, até podem nos mandar a fava, nós não estamos preocupados com isso. Mandem mais à penca, porque eu gosto mais de pencas do que de favas. Pronto, eu como não gosto nem de uma nem de outra, podem me mandar ao feijão verde. Já agora. Ai, as vagens. E também podem contactar com o Carlos através do número que eu não decorei. Portanto. Ah, o número 910106983 é o número para o qual Repetido, podem. 91. Ah, 0103 983. Aliás, 9. Ai, ora, 910106983. Esta é a nossa via de contacto para um telemóvel que no exato momento se encontra desligado, mas não estará na altura de emissão. Liguem que Vou tentar. nós gostamos de vos ouvir. Exatamente. Quero falar convosco. Quero ter. Quero falar convosco. Quero ter aqui a vossa opinião. Quero que me façam um pedido musical. Uma dedicatória. Exatamente. E pronto, é isso. É isso. Hoje temos mais música, não é? Temos sim, senhor. Vamos outra vez acabarmos a nossa lista de Woman, ou seja, vai ser uma listinha de músicas só de mulheres. E não vou dizer que é para mulheres, porque seria injusto para com os homens. Pois, porque senão eu já estava a sair do programa hoje. Bem, vamos começar com a Melanie C e Lisa Leaf Tai Lopez com Never Be the Same Again. Este é o primeiro single lançado em 2000 pela Melanie Ciclar, do álbum Northern Star, de 99. Melanie C fez parte das Spice Girls de 96 a 99. Depois, isto ainda as Spice Girls eram 5. Depois, quando elas eram 4, fez parte de 2000 a 2001. E depois regressou de 2007 a 2008. Ela é fã do Liverpool Futebol Clube. Tem 11 tatuagens no corpo. São elas uma flor de lótus no fundo das costas. Não é que isto seja muito interessante saber, mas pronto. Não, está-me rico pela delicadeza, como disseste. Uma fênix nas costas, um dragão na perna direita, uma estrela na mão direita e outra no antebraço esquerdo, a palavra anjo na barriga abaixo do umbigo, felicidade em escrita tibetana no pulso esquerdo, amor em escrita tibetana no pulso direito, uma cruz celta no braço esquerdo e uma corrente celta localizada no bíceps do braço direito e dá a volta ao braço. E claro, Girl Power, em japonês. E a mãe dela tem uma igualzinha e está acima da corrente celta. É bem. Bem, quanto à Lisa, ela foi membro da Stelci, faleceu em 2002 num acidente de carro, nas Honduras, que por acaso fez parte, portanto, de um documentário que foi feito dela, que se chama The Last Days of Left Eye, onde filmaram o último mês de vida e o acidente está incluído nas imagens porque foi filmado. E pronto, não tenho assim mais nada a dizer delas, as duas. E mais uma musiquinha. Ah, já agora, só Sim. uma curiosidade. Esta música dessas duas cantoras faz parte, como já disseste bem, do álbum Northern Star de 99. E este álbum, eu creio que este era o quarto single do álbum. E um deles era o Northern Star, precisamente, que dava nome ao álbum. Era o quarto single, eu tinha a informação que era o primeiro single. Ou era o teus. Ah, não, o Não. primeiro single lançado em 2002, está bem. Em 2000, diz. 2000. Sim. Ok. Mas é ou o quarto ou o terceiro single do álbum. Mas eu acho que é o quarto single do álbum. Ok. De Penso. seguida, vamos ter a Pois, Ciara. só uma. Sim. Desculpa. O primeiro já não sei como é que se chama, mas o segundo chama-se Northern Star. O terceiro, I Turn to You. E o quarto, este, Never Be the Same Again. Como é que se diz esta coisa que eu já não sei. A próxima música é Ciara com Like a Boy. Esta cantora que se chama Ciara Princess Harris. Chama-se mesmo Princess? Sim. Uau! Estás a ver? Olha, se ela fosse princesa, era a princesa Ciara Princess. Era a princesa, princesa. Exato. É uma cantora, modelo, atriz e compositora americana. Foi criada em bases militares. Em adolescente fez parte das Hearsay, que é uma girls band. Começou a escrever as suas próprias músicas e saiu da banda. Conseguiu um contrato e começou a produzir o seu primeiro álbum. Com o renomado produtor musical Jayce Fah. Penso que é assim que se lê. Se não for, paciência. Esta E pronto. música pertence ao segundo álbum de estúdio Ciara de Evolution de 2006. Foi escrito por ela própria, por Candice Nelson, por Balewa Muhammad, pelo Patrick GQ, tem belo nome. Smith, pois. O Ezekiel Lewis e Calvin Canone. E é o terceiro single lançado nos Estados Unidos e segundo na Europa. E está. Pronto, vamos ouvir estas duas músicas e já voltamos por daqui, um bocadinho a mais. Já. Exato. Já voltamos, então, até já. Já voltamos então. Até já. And you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, a fine line's between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, every day situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. Ladies, I think it's time to switch roles. See, I'm trash, just like in your cash, like I'm fast, like a girl you wanna act like it is. Security codes on everything, on my bracelet, phone don't ever ring. And another one he don't know about. Wish we could switch up the roles. I could be that. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me, like where you be at? 'Cause I'm out. Switch up the roles, not to be that be just like go around the street, just like I'm homeless to sleep, like I'm a creep, like I'm fun with your friends that call when you with them, like I'm keep a straight face when you tell a lie. Always keep an air to alibi. What he don't know won't break his heart. Wish we could switch up the roles, and I could be that. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me? Like where you be? As I'm out, 4 in the morning, on the corner rolling, doing my own thing. What if I had a thing on the side? What if I made you cry? Made you cry? Would the rules change up or would they still apply? If I played you like a toy, sometimes I wish I could act like a boy. Always gone, hit the sun, beat me home. Told you I was with my crew when I knew it wasn't true. If I act like you, won't come out up in your shoes. I'm messing with your head again. Dose of your medicine. Estamos de volta, ouvintes. À nossa segunda parte. É verdade. Estamos. Estamos de volta então, não é? E. Hoje não há o habitual 3 em ponto de informação. Mantém-se tudo como estava. É. Vai haver uma alteração com respeito. Diz. Não, eu estava a fazer o fundo das pessoas desiludidas com não haver informação. Ah! Não, há um programa que em princípio vai sair da nossa grade. Aliás, em princípio não sai da nossa grade, que é o programa Parada Sertaneja, mas ainda não há nada para colocar nesse horário, portanto. Não há nada ainda que nós possamos aqui colocar, portanto o programa vai então sair da grade de programas, mas não há para já nada então que possamos aqui colocar na grade de programas. Portanto, essa é a única alteração, sai a Parada Sertaneja, para já sem entrar nenhum programa. E mais, conta-me, diz-me, fala comigo, mais músicas. Temos mais duas. Mais músicas, vamos lá. Vamos ter de seguida, vamos ter a Selena com I Could Fall in Love. A Selena Quintanilha Pérez, que faleceu em 95, infelizmente, foi uma cantora méxico-norte-americana, considerada a rainha da música terrana e figura como uma das mais importantes cantoras da música latina, só atrás da Shakira e da Gloria Estefan. Uhum. Helena Pérez, não é estranho. Selena Pérez. Foi casada com o guitarrista Chris Pérez, uhum, e foi assassinada em 95 por Yolanda Saldivar, que era a presidente do seu fã-clube. Ui. Exato. A sua vida foi transformada num filme em que a personagem principal era a Jennifer Lopez, que fazia, em 97, e no qual a cantora ficou internacionalmente conhecida. Esta música pertence ao álbum Dreaming of You e é o último álbum de estúdio gravado pela cantora. Foi lançada em 95. Após a sua morte, foi relançada em 2002. É bem. E mais? Vamos ter a Paula Teixeira com Sinto-te Aqui. Por acaso não. Estamos bem longe. Quer dizer, estamos a morar a distância, não é? Mas pronto. Okay. Dela não sei. Dela somos capazes de passar um bocadinho mais. Talvez. Ela é intérprete de língua gestual portuguesa. E acho que ela é mais conhecida por isso do que pela sua carreira. Pisou a primeira vez um palco aos 12 anos numa gala no Teatro Maria Matos. Aos 16 começou a tocar guitarra e integrou em várias bandas. Em 98 foi premiada com o segundo lugar no programa Chuva de Estrelas. Por acaso não me lembro dela. Também não. Eu também não via Chuva de Estrelas, portanto é natural que não me lembre dela. Ah, mas eu por acaso via, mas não me lembro dela. Interpretando Reach de Gloria Estefan. Na mesma altura tirou o curso de intérprete de língua gestual portuguesa, que exerce atualmente e transporta para a sua vida artística, dando uma nova dimensão à Universidade de Música, sendo a única cantora com tradução de seus temas para a língua gestual portuguesa. Em 2006 viria a ser protagonista do musical Sexta-feira 13, que foi uma homenagem aos Chutes. Esta música fez parte dos Morangos com Açúcar, primeira série de verão de 2004, e faz parte do segundo álbum da cantora, chamado Anjo Azul, de 2003. E é uma música que eu acompanhava, enfim, a sempre irreverente Joana. E pronto. E é tudo. Por agora. Por agora. É bem. E não há mais agora, não é? Agora não há mais. Fica para a próxima parte. Exato. Ok. Então vamos à música agora. Ficamos então com este tema, ou estes dois temas, Selena Pérez, com a música. Fugiu-me o título da música. E a mim também, espera aí, eu já te digo. É bom. Ficamos com a Selena Pérez e depois a Paula Teixeira com. Não, Selena Pérez com A Cool Fall in Love e Paula Teixeira com Sinto-te Aqui. Ok. Já. Então vamos à música e já voltamos daqui a pouco para as nossas despedidas. É, já volto. Até já. Thank you. Tão perto, tão distante. escrever o que há muito espero. Queria conseguir dizer o que pra mim quero. Estás tão perto, tão distante, estás ausente, tão presente. Estamos de volta à nossa última parte do nosso programa 3 em ponto. É verdade, o programa é muito bom, por sinal, que, enfim, isto não nos fazemos nos anteriores, não é? Ah, exato. É que eu já vi isto. Acho que já ouvimos isso em alguns. Em algum lado. É. Já que os outros Pronto. Todos da rádio também são muito bons. Pronto. É verdade. Ora, três músicas, não é? Que faltam para o nosso programa. Sim, três músicas. Vamos começar com Toni Braxton, com Unbreak My Heart. Esta cantora, compositora e também atriz, consagrou-se na década de 90 com as suas canções de amor. Este é o segundo single do segundo álbum de estúdio, que é multiplatina, e chama-se Secret, de 96. Uhum. Esta balada foi composta pela hitmaker Diane. Deixa-me só interromper-te, peço desculpa. Vou só retirar-me um instantinho do estúdio, mas já volto. Entretanto, estás aqui, também estou a ouvir-te. Okay. Vou pedir desculpa, vamos só retirar por alguns instantes, 2 minutos do estúdio, mas continuo a ouvir. Eu continuo, exato. Esta música foi composta pela Diane Warren e produzida por David Foster. É considerada como a canção assinatura desta cantora. A canção também apareceu na lista oficial de faixas da do Campeonato do Mundo FIFA de 2006 na Alemanha. Também faz parte do álbum Voices from the FIFA World Cup. E depois vamos ter a Jordan Sparks com Battlefield. Em 2007 ela foi declarada vencedora da 6ª temporada do reality show American Idol. Aos 16, ela foi a candidata mais jovem da história do programa a vencer. E seguiu a sua vitória com o lançamento do seu álbum de estreia no final do mesmo ano, que a fez conquistar um American Music Award em 2008 e uma nomeação no Grammy em 2009. Esta música foi lançada como primeiro single do segundo álbum, Battlefield, em 2009. E desta música não tenho mais nada a dizer. E vamos para a nossa última música, que é da Kelly Clarkson com Behind These Hazel Eyes. Clarkson assinou o contrato com a gravadora após vencer a primeira edição do American Idol em 2002. A cantora é vencedora de 3 Grammys e lançou o último CD no ano passado. Esta música pertence ao segundo álbum do estúdio Breakaway, de 2004. Foi composta pela cantora juntamente com o Dr. Luke e Max Martin e produzida pelos dois últimos. A música foi lançada como terceiro single do disco em 2005. A intérprete considera a obra como uma das suas favoritas e cogitou nomear o material seletivo com o mesmo título. É uma faixa pop rock de andamento acelerado que narra o relacionamento de Clarkson com o seu ex-namorado e incorpora graves grunhidos de guitarras. Grunhidos de guitarras? É. Cujo são pulsados com as batidas. Também é ótimo. E pronto, acho que já disse tudo das três. Certíssimo. Então pronto, vamos ficar por aqui quanto ao nosso 3 em ponto e voltamos a encontrar-nos no próximo domingo, não é? Sim. Se não houver nada em contrário, voltamos a encontrar-nos. Então, ouvintes, fiquem bem. Uma boa tarde para todos e continuação do Bom Domingo na companhia do Canal 1 e da Antena Best e também da Antena Live. Vamos à música? Vamos. E voltamos então para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Yeah. Na sua rádio Antena Web. Seems like just yesterday you were a part of me. I used to stand so tall, I used to be so strong. Your arms around me tight, everything it felt so right. Unbreakable, like nothing could go wrong.